mais um LocomoCast, podcast mais viajado para a série. Nós estamos aqui para passar vergonha. Sim. Momentos constrangedores, situações constrangedoras serão exploradas aqui. Na verdade, é uma situação, né? É uma situação só. Relacionada com a música. Mas antes de começar, nós temos alguns recadinhos, não temos nós verdade? Nós temos um recadinho só, um né? Recadinho? Um recadinho muito bonito. Um recadinho. Que vai diretamente para você. Você, exatamente você que gosta de escrever, exatamente você que escreve bem. Já elogiaram seus textos? Então, é você mesmo. Você escreve sobre algo interessante e gostaria de fazer parte dessa corja de loucos? Exato, nós estamos ainda à procura de novos colunistas. Então, se você se interessa, envie aí um texto ou dois para o contato@locomotiva26.com.br e venha fazer parte desta viagem. Venha fazer parte desta viagem. E é isso aí. E eu sou o Rafael Tonicho e hoje o Sueli vai passar vergonha. Já passou. Já passou. Batata. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e eu já estou acostumado a passar vergonha. E fala, galera, aqui é o Alvin e lambe minha pica. E hoje nós temos convidado para lá de especial. Esse convidado também é conhecido como Nivo. Nivo Rustarone Abibold. Antes disso, conhecido como Enfermeira. A Enfermeira. E vamos lá, se apresente, convidado. Fala, galera. Aqui no podcast. Tenta projetar sua voz pra frente. Eu tô morrendo de dor de garganta, mas eu vim gravar com os caras e a Lua me traiu. No Natal? Também. No ano inteiro. A Lua me chifrou gostoso, cara. Oi, tá, chifrou, né? Gostoso. Ok, né? Vai saber onde entrar esse chifre. Não faço ideia, nem mas, quero. Bom, quando eu era enfermeira, valia tudo. Vamos aos e-mails. Eita. Voltamos! Aê! Na verdade, oficialmente ainda não voltamos. Não? Não gravamos nenhum LocomoCast ainda. É verdade. Estamos são só usando os passados. Os já gravados. Exatamente. Mas os ouvintes não precisam saber. Exatamente. Ó, estamos gravando. Hoje é dia... Primeiro. Hoje é dia 1º de fevereiro. Então, julguem pelo dia que vocês estão ouvindo, certo? Vamos gravar agora o LocomoCast. Provavelmente amanhã. Talvez amanhã ou domingo. É, ou sexta ou domingo, que a gente tá alternando esses dias aí, enfim. E recebemos alguns e-mails. Recebemos e-mails bonitos. A gente abriu uma exceção num Drops aí, né? Que sim, porque foi muito especial, recebemos, né? Recebemos e-mails do Nakashiro e do João Salvador naquela época e a gente ficou feliz pra caralho. Sim. E o Jean, ele meio que fez uma epopeia da nossa jornada podcastal. Uma micalateia. Micalateia. Mas enfim, e aí, porra, a gente voltou então no LocomoCast. Realmente só abrimos aquela exceção. Tanto que vocês viram que os Locomodrops não tiveram e-mails. E hoje tem. Então, hoje tem, porque é LocomoCast. Exatamente. Vamos lá. Let's go. Primeiro e-mail de Ingrid Hessel de Embu. Embu, São Paulo. Embu o quê? Não, Embu Guaçu. Embu Guaçu, Central. Conhecemos a Ingrid? Não, só pelo Facebook do Álvaro. A frase dita no e-mail enviado no Locomodrops 18 é provavelmente uma variação de nunca se esqueça de quem você é. É, nunca se esqueça de quem você é, de quem no sentido, tipo, da pessoa que você é. Uhum. Faça disso sua força. Assim não poderá ser nunca sua fraqueza. Arme se com esta lembrança e ela nunca poderá ser usada para lhe magoar. É dita por Tyrion, né? Tyrion. Tyrion Lannister para Jon Snow no primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, que é o Game of Thrones, né? E também é citada na primeira temporada da série, se não me engano, na mesma situação na qual Tyrion diz a Jon para aceitar o fato de ser um bastardo, tanto quanto ele aceita ser um anão. Ah, é, o Tyrion é um anão. Não, peraí. É, alguém aí é um anão. Meu, eu mano, não assisti, eu não vou assistir, eu não tô temporada. Ligado. Ele é um anão comedor pra porra. Isso já me contaram. Tá ligado aquele anão que o nego compara com o cara que faz House? Que coloca ele, tipo, depois de ter usado cogumelo no mar. Sim. É aquele anão. A frase é, portanto, de autoria do George R. Martin. Yeah. O cara que vai morrer antes de terminar de escrever Game of Thrones. Yeah. Parabéns pelo cast. Vocês com certeza estão no mesmo nível de nerd que é. Chupa, Jovem Nerd! Chupem, chupem gostoso. Olha só. E daí no primeiro e-mail ela não tinha se apresentado e mandou outro. Aliás, meu nome é Ingrid, sou de uma cidade chamada Embu-Guaçu. Ela não tinha dito a cidade também. E conheci o Locomotiva por causa do Alvin. Ui. Ui. Alvin. Delícia. Ai. Ai. Já deu, né? Já deu. Ok, ok. Muito obrigado, Ingrid, pelo seu e-mail. É, aqui na mesa hoje, eu sou Ed Outcast. A gente não é tão chegado em Game of Thrones, mas é válida a referência, a frase é bacana. Então, vamos lá. Muito obrigado pelo seu e-mail. E nem no Alvin. Próximo e-mail. Próximo. Next. Jean Salvador, São Paulo. Jean Salvatore. Como vão, locomoloucos? Eu vos saúdo. Sinta-se saudado. Sinto também. Sinto-se saudado. É nóis. O soldado, Atchim. O remendado. Saúde? É. Ah, deixa pra lá. Não saúde, entendi. Saudades. Mano, tá anos luz a piada, não, velho. Não tá, caraca. Não tá. Não tá. Ele entendeu. Ele entendeu. Ele entende a nossa mente de bosta. Tá, ele é okay. Mais inteligente. Exato. Cá estou novamente enviando meu segundo e-mail. Como prometi, a maratona foi completa. E aqui Yo. Vai um extenso e-mail para lhes dizer o que achei. Caralho. Estamos aguardando. Leia. Foda para um caralho. Pronto, só isso mesmo. Acho que todos concordamos. Não, pronto, só isso mesmo. Tipo, foda pra caralho, é isso ah, mesmo. Ah, tá, pensei que o e-mail extenso era isso. Pronto, só isso mesmo. Acho que todos concordamos que se eu fosse listar aqui cada diálogo, referência e pontos positivos, eu iria ter de mandar mais uns 3 e-mails igual aquele. Aquele lido no episódio Sim. 18 do Locomodrops. Aliás, a gente tá no episódio 25 do Locomodrops. Olha só. Caralho. 25 do Locomodrops e esse é o episódio 60 do Locomocast. Olha só. Isso significa que temos, sem contar os especiais, os que não foram numerados, 85 e mais... Os especiais. Bate uns 90 aí. É, não, cara. 75. Os especiais foram 4. 4, mas teve mais coisas que não foi numerada. Eu tô contando com o Sexto Passageiro. Você tá contando com o episódio 0 também? Não, episódio 0, Sexto Passageiro, 2 Natais, 4. 2 Natais? Eu sinto que tem mais. Mas enfim. Vou continuar com eles a cada Drops e Locomocasts ouvidos por mim a partir de agora. E... Eis algumas ressalvas sobre meu e-mail. Ressalve. Ou seja, o e-mail dele passado. Sim. Aderbal era meu professor de uma escola da extrema zona leste. Caralho. Na época eu entendo que ele teve que aguentar muitas coisas. Vocês devem saber mais do que ninguém que alunos podem ser demônios em forma de criança. E não é? Aquela frase que eu citei é de um personagem chamado Tyrion, das Crônicas de Gelo e Fogo. Puxa, tá todo mundo assistindo isso. O mundo assiste Game of Thrones. Menos eu. Pelo menos eu não me sinto mais tão fora, assim, do cerco, digamos assim. Por causa porque do... Porque eu assisto Stranger Things, tá ligado? É, Stranger Things e o Black Mirror. E agora eu tô mais adiantado com você no Stranger Things. Você tem mais adiantado. E agora, só de se defenda. Agradeço o convite para participar e assim que houver tempo, ficarei honrado. Errado em fazê-lo. Quadro velho? Curti também. Que baita de uma evolução, hein? Ah... Ele é meio Bob Esponja? É a risada dele, tá? É um motor falhando. Um abraço para todos vocês. Desejo um próspero ano novo, paz e sabedoria. Detalhe, a gente recebeu isso em dezembro do ano passado, ok? É. Paz e sabedoria. E, sinceramente, uma mensagem para todos os ouvintes. Escrevam e-mails, galera. Aproveitem que os caras ainda não precisam escolher e-mails. É uma sensação de extrema felicidade, sério. Agradeço também ao Rafael por ter me respondido com sua conta de e-mail pessoal. Não achei que ele seria lido no Drops e foi uma puta surpresa legal, caras. Obrigado. Eu só quero deixar claro, porra, Jean, eu fui pra São Paulo, mandei um e-mail pra você convidando pra um rolê. Você não nem me respondeu, cara. Eu fiquei chateadaço. Nossa, mano. Na época não. Na hora começou a tocar aquela música... It's been a long time. You're my friend. Enfim, eu fiquei assim, passando mal na tela do computador, atualizando pra caralho, pra ver se... Não, mas diariamente eu atualizava, até minha ida pra São Paulo, e ele não respondeu. PS, escrevi de uma forma mais simples para o autismo não atacar na leitura e para evitar um AVC do suede. AVC não, no caso seria orgasmos. Seria um ataque kawaii. PS2, melhor console, melhor que a Nintendo inteira. Abraços. Melhor console. Gostei. Não entendi. Não, Não, cada um faz nossa, o que quiser com seu videogame. Cara. Mas eu não entendi o que ele quis dizer isso. PS2, PlayStation. Ai. Isso aqui. Ele poderia mandar PS1, gostei. PS2, melhor, blá blá. PS3, sou pobre, não tenho. PS4, nem me sonho. É, isso aqui. Seria da hora, tô aí. Enfim, muito obrigado, Jean. Essa foi minha única observação. Valeu, você não me respondeu. Me responda, cara. Para de vacilar. A gente gosta de interagir com a galera, a gente, sabe, se sente bem. É, cara, não seja suede, velho. É, mano. Responde nós, velho. É, responde aí, João. Abraço, bebê. Abraço, Salvatore. Próximo, bebê. Renato! Renatex. Renato Augusto de São Paulo. Olá, saudas locomotiva que não sai dos trilhos do meu coração. Fala, Fiote. Você tem que vir pra cá de novo, Renato. Tem. Renato, toda vez que você veio foi uma alegria gigantesca. Eu fiquei feliz. Pelo menos a gente se viu em São Paulo, demos um rolê, comemos num barzinho meio em mas tudo bem. É companhia que vale, cara. Exato. Aqui quem vos escreve é Renato Augusto Chicote. Eu nunca sei. Ele nunca falou pra gente como escreve o nome dele. Você tem que colocar Renato Augusto aí. Do Beto Carreiro, tá ligado? Então tá. Silêncio, Sussurro. Aqui quem vos escreve é Renato Augusto. Marques Luiz. Operador de autenticação, 32 anos, de São Paulo, SP. Venho por meio desta dar o meu testemunho. Primeiramente, sobre o relacionamento à distância. Pois meu primeiro namoro... Voz avaludada. Ou namoro zero, como eu chamo. Eu poderia chamar, Renato, até de namoro piloto. Afinal, é um teste, né? É. Foi pela internet com uma mulher 10 anos mais velha. Nossa, por um momento eu li aqui com uma mulher de 10 anos. Ok. Caralho, do Wood Suede agora? Eu não vou falar nada, cara, nada. Foi pela internet com uma mulher 10 anos mais velha que conheci no chatwall. Sim, eu a conheci em uma sala alternativa e ela era do Rio Grande do Sul, motivo pelo qual eu amo sotaque gaúcho. Durou 5 meses. Conversávamos via webcam e foi muito produtivo para que eu me liberasse das travas que me seguravam na vida offline. Porém, devido a ter terminado no fim de semana da semana que minha tia havia falecido, eu perdi o contato imediatamente após isso. Hoje eu acredito que esse tipo de relacionamento precisa de datas para se encontrar, pois, apesar desse amor platônico ser gostoso, realmente há toda uma parte física que faz diferença, como o carinho, o olhar nos olhos, o sentir a pele, que é insubstituível. Pena eu não estar aí para contribuir, se bem que transformaria o Drops em um cast longo demais. Fica a todos aí um enorme abraço, meus queridos amigos. Um enorme abraço para ti também, Renatex. Um massivo abraço. Um abraço. Porra, macio. Cara. Vem para cá. Vem, Renato. Pra gente dar um abraço em grupo, cara. Tudo vem para cá, pra gente poder dar esse abraço gostoso pessoalmente. Um gang hug. Um abraço por trás. Um gang hug. Porra. Que pode virar um gang bang. Talvez. Virar o que a gente quiser. O que você quiser. Afinal, a amizade tá aí pra isso. É. Né? Com certeza. Então, Renato Augusto, muito obrigado pelo seu e-mail. Sempre fico muito feliz em receber e-mails seus. E eu só posso dizer: venha para cá. Venha. Volte para cá. Venha. Venha morar aqui. Isso. Porque em nosso coração você já mora. Ai, que bonitinho. E é isso aí, se você quiser fazer como a Ingrid Hassel, se você quiser fazer como o Jean Salvatore, e se você quiser fazer como Renato Augusto, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí, e agora vamos para o Locomocast. Vergonhoso. Revelamos músicas das quais nós temos vergonha de gostar, ok? Vocês vão me odiar. É, talvez. Beijo pra vocês. Então é isso aí. E estamos de volta. Beijo. Itekimasu. Se prepara pra bater no paredão, todo mundo tá dançando. Vá, vá, vá, vá, vá, viado. Vá, vá, vá, vá, viado. Vá, vá, vá, vá. Toma que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Que tiro foi esse? E é isso aí. Bom, todo mundo tem na vida. Coisas que têm vergonha. Hoje, nós reunimos uma sequência de músicas. Sim, hoje é um Locomo Radio. Ah, que bom que você falou. Esqueci, né? Acabei esquecendo. Sim, hoje é um Locomo Radio. E nós reunimos aqui uma sequência de músicas que nós gostamos, porém, não gostamos tanto de falar publicamente que temos gostamos. Vergonha. Que vergonha. A gente gosta, mas tem vergonha. Exatamente. Pra mim, ó, vamos lá. Pra mim foi meio difícil, porque tem muita coisa que eu realmente gosto e que eu não tenho vergonha. Eu também. Tem muita coisa que o pessoal fala, nossa, que isso? Eu falo, tipo, foda-se, eu gosto. É igual tipo, o pessoal da época de metal chegar e perguntar, porra, você gosta mesmo de Fresno? Pô, eu gosto de Fresno, cara. É bem feito pra caralho e não tem por que não gostar, né? Sim. A gente amadurece, a gente passa a perceber as nuances, certo? Exato. Na época de metal, o pessoal me vê ouvindo Maria Bethânia, então, essas coisas, de boa. Mas no começo, claro que, no começo você ficava, caralho, eu gosto disso, mano. É que nem hoje, eu falo que eu gosto de funk, o pessoal cai em cima de você. Você escutava mais baixinho, né? Parece assim, tipo, aquela pessoa assim que tá se descobrindo ainda, né? Sim. Nossa, será que eu gosto mesmo disso? Até se assumir, né? Será que eu gosto de beijar meninos, né? Mas é mais ou menos isso, cara. Mas será que eu gosto mesmo disso? E daí, tipo, o Suede beija o primeiro menino sem revelar ao público, né? Lógico. E daí, no final, tá sendo orgia de travessa, né? Então, lá na cara. Exatamente. O DR é uma coisa que não dá pra ter vergonha. Não dá, eu não tenho vergonha, cara, de ver o DR. Só que meus amigos me julgam pra caralho. Olha, meus amigos, aqui tá um recado pros amigos do Álvaro e pros amigos do Outcast. Vão tomar nos seus cu. Não, pior que sim, uma parte que eu apresentei falou, caralho, você escuta isso? E outros que eu apresentei falou, caralho, mano, eu tô mostrando o pessoal aqui da sala e tá todo mundo rindo, tá ligado? Então, cara, o DR é vida, cara. Pra quem não gosta de o DR, vocês não sabem o que é uma orgia de travessa. Vocês não conhecem o melhor da vida. Ontem na rodinha de violão eu toquei o Mephisto. Suede. Oi. Você quer começar? Começa. Então vamos lá. Bom, essa primeira música... Aliás, você sabe explicar o porquê você tem vergonha? Então... Isso é interessante colocar, o porquê vocês têm vergonha dessas músicas. Então, eu já mentalizei isso daí. É um grupo, eu vou fazer mistério até eu revelar. Então, foi assim, a hora que eu vi, eu não lembro como que eu descobri isso, mas eu vi, assim, eu fiquei encantado, porque, tipo, as meninas dançando e tal, da hora, né, coreografia, Busca bonitinhas. É não. Bonitinhas. Ah, não é Baby Metal. Elas dançando e tal, ó, da hora, né, gostei. Só que aí, aquela coisa impregnou na minha cabeça, que aí as meninas dançando já eram indispensáveis, porque a música grudou tanto, e era tão gostoso de ouvir, que dava vontade de fazer as coreografias junto. Só que assim, eu não falo pra ninguém que eu ouço. Ah, você queria fazer coreografias de menina. Não. Parecia o cara do namorado. Não, pra dançar com elas. Fazer as coreografias juntas. Eu ouvia elas e fazia tudo os... Elas são muito kawaii. Nossa, cara. Spice Girls. Não. Girls Generation. Elas são muito kawaii. Acho que eu já vi. Eu gosto de ver elas dançar, mas... Sim, é demais ver elas dançando. Elas são sexys, elas são kawaiis. Elas são demais. E as músicas são legais. Ó, pro Suede achar sexy kawaii tem que ter, sei lá, 12 anos. Idiota. Algumas parecem ter, pelo menos, o rosto. Não. Ah, são todas tem cara de novinha de 20, pra caralho. Porque é asiática, né, caramba? É, então. Por isso. E qual a música, cara? A música é a minha preferida delas, do álbum do ano de... Não, mentira, eu não conheço tanto assim. Mas é Mr. Taxi. Mr. Taxi. Então anuncia a música agora. Então agora, pra vocês, eu estou falando com aquele sorriso de bochechas rosadas. Mr. Taxi, Girls' Generation. Vou de táxi, vocês sabem. Não, eu não vou. Para você. Eu decorei a coreografia. Para você, querido ouvinte, que não pega Uber, pega táxi. Vamos lá. Vejam o vídeo dessa música, é bem legal. Agora tendo ouvido essa música. Eu vou aprender a coreografia. Eu mesmo vou ouvir só na hora de editar e vai ser a última vez que eu vou ouvir na minha vida, provavelmente. Não, vai impregnar na sua cabeça, eu tô falando. Caramba, é uma lavagem cerebral, velho. Mas assim, ouvindo ela, dá pra entender porque você tem vergonha. Ok? Vamos lá para o próximo, senhor Outcast. Putz, cara. Por que você tem vergonha dessa música? Bom, primeiro, a música. A Lua Me Traiu, da banda Calypso, cara. Caralho. Peraí, você gosta realmente dessa música? De verdade, eu gosto. Porque você gosta, então, velho. Que vergonha, eu não preciso nem falar. Começou quando era criança que eu ganhei um CD da banda Calypso. E tinha essa música e eu fiquei, caralho. Porra, eu gamei na música. Ouço ela até hoje. Então é aquele... aquela nostalgia. Paixão de criança. Tá, porra. Eu teve uma vez que a gente tava, né, com a galera da escola fazendo uma excursão pra faculdade. E eu tava ouvindo essa música no fone. Nossa. E o infeliz que tava do meu lado tirou o fone. Nossa, velho. E todo mundo ficou... Você, velho, o cara de Satanás ouvindo Calypso. Velho. Então, a explicação, né? Tipo, não, a lua é utilizada na magia negra. Então essa música... Sei lá, toca. E da galera até hoje me zoa pra caralho. Só que eu realmente gosto dessa música. Ok, então, queridos ouvintes, me desculpem. Desculpa. Perdão pelo vacilo. Agora vocês vão ouvir Calypso, viu? A lua me traiu. Vamos lá. Desculpa. Caralho, Outcast. Fiquei pensando que era o Álvaro que ia fuder com a porra toda. Pra Olha, agora parando pra pensar, agora que a gente já ouviu a música, música interessante, né? Demais. Ah, cara, nossa, mano. A letra faz sentido pra mim, porque uma namorada minha me traiu. Então não, mas deve ser. Vai parar pra pensar. O cara era gordinho? Não. Não, ela era gordinha. Vamos aqui falar de música. Se for parar pra pensar, musicalmente falando, e pela proposta oferecida pela banda Calypso, o Chimbinha executa bem o seu trabalho. Sim, com certeza. Sim. É. Então vamos colocar aí um ponto, né? O Chimbinha é a lua, na verdade, né? O Chimbinha é a lua. Ele tem uma cara redonda, sim, caralho, mano. O Chimbinha é a lua, cara. Agora, eu quero montagens daquela cena de Zelda, que a lua, nossa, está caindo na Terra. Eu coloco a cara do Chimbinha, cara, e mandem, nossa, pra gente, ok? Nossa. Álvaro, por quê? Mano, eu sempre gostei muito de memes. Só que alguns memes eu acabo gostando de verdade, que eu meio que passa a fazer parte da minha vida, tá ligado? Sim, nós estamos ligados. E essa música, cara, tipo, acho que tem uns 3, 4 anos eu tenho essa música até hoje na porra do meu celular, que chama O Gato Mia, do Hermínio Félix e Bonde do Serrote. Eu gosto de Bonde do Serrote, cara. Ouvintes. Desculpa pelo vacilo de tudo. Mas é gostoso escutar, mano, você vai escutar, você começa a dançar essa porra. Você fica, ó, Hermínio Félix. Você pega a dança da minhoca, assim, Bonde do Serrote. Eu não sei se a gente tá fazendo um podcast músicas crotas ou músicas que a gente tem vergonha. Eu também não sei, cara. Mas tudo, cara, bem. Cara, desculpa, galera. Mas eu gosto. Você, que é um seguidor de Jesus. Afinal, Jesus era carpinteiro, né? É. E um dia caiu-se uma ferramenta no chão, fez um barulho bacana, e as pessoas começaram a derrubar em sequência várias ferramentas no chão. Você está querendo dizer que você vai chegar que Jesus inventou o pão? Estava serrando uma madeira, usando um serrote. E começou a cantar uma música, ou seja, a criação de Jesus. Ah, ouviu o pai do Alvin dando amém. Jesus lá 2017 anos atrás escutou meu pai hoje dando amém. Criou o bonde do Serrote. Isso. Caraca. E o parceiro dele de oficina, o Hermílio Félix. Hermílio Félix. Hermínio, né? É. Então vamos lá, né? Meu Deus. Caralho. Desculpa. Ei, menina, aqui onda da Zorra. Tava dormindo lá em casa debaixo da minha rede com meu leite 51. E aí a muriçoca zunindo de um lado, do outro lado o gato minha, miau! E a muriçoca picando. E pra acabar tudo, veio meu cachorro Sansão lamber minha perna. Eu falei, gente, o cachorro lambe, o gato mia e a muriçoca pica. A gente sai da música. Joga a batida aí, menino, pra ver como é que vai ser. Isso não vai dar que preste, olha só. Mas, menino, vou juntar o gato agora com a muriçoca. E lá na frente eu vou botar o cachorro pra putaria ficar gostosa. Isso que o povo quer, amar menino. O gato mia, a muriçoca pica. O gato mia, a muriçoca pica. O gato mia, a muriçoca pica. Junte os dois agora para ver como é que fica. Mia, pica, mia, pica. Mia pica, mia pica, mia pica, mia pica. Mia do gato e pica da muriçoca, moço, é doido? E pra ficar gostoso, eu vou botar o cachorro. O cachorro lambe e o gato mia. Junto com a muriçoca vai ficar uma ousadia. Junte tudo agora para ver como é que fica. Lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica. Lambe do cachorro, mia do gato, pica da muriçoca. Lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica. Miau! Entendeu? E da minha menina? Lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica. Ê, menino! Isso é bonde do Serrote, volume 2, macho. A mistura do cachorro com gato e a muriçoca. Mas, menino, porque o cachorro lambe, entendeu? A muriçoca pica e o gato mia. A gente mistura e dá essa baixaria aí, moço. O gato mia, a muriçoca pica. O gato mia, a muriçoca pica. O gato mia, a muriçoca pica. Junte os dois agora para ver como é que fica. Mia pica, mia pica, mia pica, mia pica, mia pica, mia pica, mia pica. Mia pica, mia pica, mia pica, mia pica. Mia do gato e pica na muriçoca. Mia pica, mia pica, mia pica, mia. Mia pica, mia pica, mia pica, mia pica, mia pica, mia pica, mia pica, mia pica, mia pica. Agora eu vou botar Sansão, cachorrinho. E pra ficar gostoso, eu vou botar o cachorro. O cachorro lambe e o gato mia. Junto com a moriçoca vai ficar uma ousadia. Junte tudo agora para ver como é que fica. Lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica, lambe minha pica do cachorro, entendeu? Uau, uau, uau, uau. O gato miau e a moriçoca. Isso é bode do serrote, macho. Lasca aí, menino. Manda um abraço pra meu grupo de WhatsApp estourado, Divulgadores Morais. Esse é o grupo de WhatsApp estourado, menino, o melhor do Brasil. Olha, terminando de ouvir essa música, foi parado pra pensar na construção civil. Tem bastante sentido. Não sei. Não sei o que dizer, apenas não, cara, sentir. Se parar pra pensar nas ferramentas, tudo você mais. Você vai juntando as coisas ali, que nem o cara juntou gato com o quê? Com um canário, não. Aliás, na verdade, isso é uma música de crítica com as experiências russas na época da Guerra Fria, que juntava cabeça de cachorro com não sei o que lá pra ver se ia viver. Pedaço de muriçoca. Você sabe, depois dessa música, você sabe a diferença entre um serrote e um gato? Ah, cara, depois que junta tudo ali... Não, então eu vou jogar um gato em você, depois eu jogo um serrote, você me fala qual dói mais. Ixi, pior que é difícil. Dependendo do gato, do dependendo que o gato tiver, você é louco. Bom, vamos lá, a minha música. Deixa eu parar pra pensar, hoje eu não tenho tanta vergonha de dizer, mas teve uma época que tinha bastante, né? Porque assim, quando começou essa boy band... Era mais menininhas, né? Que pá. Só que assim, eu tinha aquele estigma de querer ser igual os caras. Porque sendo igual os caras, você ia pegar menininhas. Assim, né? Então, aí eu comecei a aprender a dançar as músicas dos caras. Mas não eram passos de menininhas. Eram passos de menininhos, talvez homossexuais. E aí eu peguei o gosto pelo negócio. Desde a época de Everybody, de... As long as you love me. Sabe essas coisas? Sim. E depois, com o tempo, eles foram amadurecendo, trazendo uma essência musical ali bacana, né? Que é o Backstreet Boys. Backstreet Boys. Backstreet Boys, a música começa com uma introdução de piano bem bonita. Incomplete, cara. Incomplete. É atual. É atual, entre aspas, né? Atual Backstreet Boys, né? É, se for pensar nisso... Eu acho que não sei nem se eles lançaram o disco depois desse. Isso é 2008, acho, eu acho. É, por aí. Mas assim... Tem uma parada musical lá que eu gosto para caralho, que às vezes as pessoas, porra, você gosta de Backstreet Boy? E daí eu não tenho o que falar, só falo que sim, né? Mas não é... Eu já tive muita vergonha. Porque na época, né, se falar que você gostava de Backstreet Boy era... É. Yeah. Yeah. Backstreet Back, alright. Quanto a molecada gostando de Korn, essas coisas assim. Porque... Porra, e eu escutando Backstreet Boy. Oh my God, we back again. Então, vamos lá. Incomplete, Backstreet Boys. Empty spaces fill me up with holes. Distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. I tried to go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. I pray for this heart to be unbroken, but without you all I'm going to be voices tell me I should carry on, but I still wonder if we made a big mistake. Sente completo depois de ouvir essa música, tá? Olha, na verdade, não. Não. Eu não sei onde estão os Backstreet Boys hoje, cara. Eu queria muito saber, velho. Eles estão fazendo alguma coisa bacana. Eles estão no céu, cara. Não, mas ó, convenhamos, né? Na época do Everybody, tá, era bem dançante, né? As sim, músicas. Era gostoso de ouvir. Era gostoso. Hoje você pensa que era sim, gostoso, né? Hoje, mas hoje. Antes você não pensava assim. Não, torci o nariz. Antes você pensava, porra, se alguém viu escutando essa música. Mas tudo bem. Verdade. Suede. Oi. Qual será a próxima? A próxima. Por quê? Por quê? Vamos lá pra explicação. Festas de... Fat Family. Não, não, festas. Maurício Manieri. Não, calma, velho. Maurício Manieri. Fat Family é uma banda atual. É uma banda atual. Vini. Não, banda atual, cara. Mexe a cadeira. Então, olha, só fazer um comentário sobre Vini, cara. Porque assim, na época de Mexe a Cadeira, o clipe realmente tinha eles dançando com uma cadeira, tá ligado? Everybody e eu não sabia que a cadeira era a bunda. Sim. Então pra mim a cadeira era uma cadeira. Você ficava mexendo a cadeira. Era um novo estilo de dança das cadeiras. Caralho, velho. Mas ser, não velho. Sei, cara. Hoje você viu o quão escroto era aquilo, mas tudo bem. Vai lá. Mexe a cadeira que vai tocar? Não, mano. Não, mano. Vai lá. Devia tocar. Mas eu gostava de Vini pra caralho na época, também. Confesso. Então, festas de teatro, de pessoal das artes, assim, começa naquela finesse, né? Começa com Edith Piaf, começa com Chico Buarque. Aí depois a galera vai ficando animada, coloca monobloco, oh, coloca... Cara. Que isso, velho? É, Edith Piaf? Mamilo, o quê? Ah, tá. Eu lembro daquela cena do Mr. Bean, tá ligado? Sim, eu tenho essa música disso. Aí depois a galera vai bebendo, se anima e coloca monobloco. Mas ainda você falou monobloco, é legal, hein? Sim, é legal, sim. Aí começa o monobloco pra agitar, né? Aí começa os underground lá. Final da festa, começam as coisas estranhas. Eita. E no final dessas festas, Fred, eu já mamado. Quero dizer que você não tá fazendo eu sentir vergonha ainda. Calma que eu vou falar e vai ser vergonhoso. Ele tá mamado. O problema é que você, até agora você escolheu um negócio que ninguém conhece. Ele falou que não, tá mamado, essa, mas não falou galera... do que ele mamou. Acho que a galera conhece. Mamar de rola pra caralho. E assim, eu conheci no final Desculpa, dessas festas. Coitado. Eu conheci no final dessas festas. E assim, a primeira vez que eu ouvi, falei, caralho, que droga. Só que aí não saiu da minha cabeça. E depois eu me vindo no YouTube procurar o clipe dessa música. E depois, todas as festas, eu esperava chegar no final pra ouvir também. Kelly Key. Não, é uma banda de tecnobrega chamada Banda War. Nossa, mano. Caralho. Ok, ok. Sim, eu tenho vergonha, mas eu acho super legal a banda UO. Você não gosta das putinhas aborteiras também? Não. O da Bora, é nossa, mano. Putinhas assim, aborteiras é trash, velho. O bonde do rolê também é outro escroto, né? É, o bonde do rolê, acho que eu tenho... Mas eu gostei, acho que é por causa dessa coisa, de festa e tudo mais, mas eu acabei gostando de banda UO e a música que eu quero que toque daqui aqui. Daqui a pouco você vai falar que gosta de banda do mar. Não, não, não. Ok, menos espero mal, porque que não tenha mais ninguém. Juntar Malu Magalhães e Marcelo Canela é de dar um tiro na cara, 5 vezes seguidas. Você empunhando a arma. Então agora, novamente, eu com vergonha, vocês vão ouvir Banda UO com a música Shake de Amor. Shake de Amor, baby. Bom, para você que já assistiu Irmão Gêmeo, do Arnold Schwarzenegger, com Danny DeVito, e sabe como eles foram feitos. Shake do Amor. Banda UO. De Amor. Shake de Amor. Ah, tá. Shake de Amor. Com de Amor. Melhor de Amor. Com Banda UO. Caralho. Então, você lembra desse filme? Não. Que o Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger eram irmãos gêmeos, só que o Arnold Schwarzenegger bombado para caralho, Danny DeVito baixinho e gordinho, e eles eram irmãos gêmeos que saíram de um shake de amor. Eu lembro. Várias pessoas porraram num copinho. E falaram que ia ter um filme que ia ser com Ed Murphy, mas não virou porra nenhuma, vocês chegaram a ouvir assim. Ah, mas não vira, né? Ed Murphy é um erro. Então, mano, ia ser os trigêmeos. Porra, velho. Ok. Mano. Outcast. Por quê? Porque... Cara, começa porque eu gosto pra caralho de uma banda que chama Angra. Em especial uma música que chama Bleeding Heart. E tem uma banda muito superior que fez uma versão dessa música que muito se chama... Superior a muito superior agora a Agora Estou Sofrendo, da banda Calcinha Preta. Cara... Você gosta? Você realmente... De coração, assim? Dessa música, sim, cara. Dessa música. E... Todo mundo fica, caralho, mano, Calcinha Preta, vai se fuder. Só que, mano, eu ouço pra caralho. Caramba, eu descobri. Como que chama a música? Agora estou sofrendo. Agora estou sofrendo. Para você, ouvinte da madrugada, que está pensando em suicídio, essa música vai talvez se incentive um pouco. Agora Estou Sofrendo, Calcinha Preta. Sente amor por mim. Oh, quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim, não sente amor. Já me conquistou, agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor. Me foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Que encontrar pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim, não sente amor. Me fere, me risca de amor. Me foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Estou sofrendo. Me fere, me risca de amor. Me foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Sofrendo. Agora estou sofrendo. Pô, velho, mas na moral, ela tem um solo de violão da hora pra caralho. Então, mas você sabe que a introdução dessa música foi extremamente não, foi assumidamente chupinhada da música Bleeding Heart, pra né? Caralho, velho, pra caralho. O guitarrista falou que assistia aulas do Kiko Loureiro e achou legal aquele riff e resolveu colocar numa música dele. É que nem a banda Parangolé que roubou Nova Era. Nova Era também. Os caras roubam tudo. Nossa, cara, é uma vergonha, né? Tem uma banda melhor pra se inspirar. Tudo bem, né? Ô, louco. Pois é, sou eu, abstenho. Ok, sou eu, né? Por que, Álvaro? Por quê? Então vai. Uma bela noite estava eu, Luciano... E mais uns amigos. Ah, é tipo o Micalatéia. Luciano? Luciano. Saudades, Luciano. A gente tava trocando... Luciano, sei que você tá ouvindo. Vem pra Matão, cara. Vem pra Matão. Vem, velho. Eu nunca te vi. Ó, cuidado, hein, Álvaro. Cuidado. Não, ele é seu. Olha lá, ele é seu, cara. Pode ficar. A gente tava trocando ideia no Skype. Isso 2011, 2012. E na época a gente entrava bastante no site do Não Entendo e do Não Salvo. Ficava a noite inteira mexendo e trocando ideia no Skype lá, eu e mais um moleque junto com ele. E aí? Orgia. Então. E aí mandaram um de um tal DJ Clayton Rasta. E tocando Cabeça de Gelo. Caramba. Ou Fogo na Babilônia, dependendo do link que você entrar. Tem alguma versão boa? Boa assim? Tem a versão dubstep que eu tenho. Eu acho que é melhor, é mais audível, pelo menos. Não, bota original que é da hora, cara. Ok. Que a dubstep, tipo, eles colocam só algumas partes da música. Você tem que pegar, tipo. Não, é que a original, ela tem uma chiadeirinha, né? De povo falando. Não, mano, mas de boa. Até que não chega a ter chiadeira. Eu vou te mandar uma vamos versão. Vamos ouvir com chiadeira boa. Mesmo. Pra melhorar sim. As coisas, vamos ouvir. Com chiadeira. Aí, como chama cara, DJ é Roots, cara. Clayton Rasta pra Rasta, pessoal né, debochar legal ao som de Cabeça de gelo. É isso aí, vamos lá, né? Chama. É isso aí, galera do reggae. Edivaldo Pedro e Clayton Rasta fazendo a flecha pra galera, gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio. Atalaia aí, ó, com certeza. Vou começar assim, ó. Clayton Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Viaja, regueiro! Chama! Tá desconsiderando. Ai, negro. Como é que é? Esse bicho tá considerando o negro. Chama assim, ó. O negro é cabeça. E a galera da mancha azul. O negro é cabeça. Vai debochando. Esse bicho tá desconsiderando o negro. Que radical. Esse bicho tá desconsiderando o negro. O negro é machuca, cabeça de gelo. Negro é cabeça de gelo. Chama. Acende um pra nós fumar. Como é que é? Acende um pra relaxar. Acende um pra nós fumar. Serginho Rasta, gravando tudo ao vivo. Pra relaxar. Não deixa passar nada. Fogo na Babilônia. Chama. Ah. Fogo na Babilônia. Fire. Alô do Rasta. A galera da Cervana com a presença. Comando vermelho. Eu não vim pra me curvar. Chama. Eu vim para conquistar. É pra viajar. Chama assim, ó. Cabeça de gelo. Eu vim para conquistar. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. É a dose tropa de cajueiro. Gravando seu primeiro DVD aqui no Povo do Subotonho. Fabinho Barra. Aquele abraço. Alô, Valkyrie! Com certeza é a galera de Cajueiro marcando presença! Alô, Camila! Alô, Poliana! É a Chebochada de Marcel! Esse bicho tá desconsiderando o negro. O negro é cabeça de alô, Gilene! Alô, Daiane! Chama! Machu, carregueiro! Pra nós fumar! Ai! Acende um pra relaxar! Alô, Dudu Rasta! Viaja! Fogo na Babilônia. Acende um pra alô, Marcelo Campanária. Acende um pra relaxar. É pra debochar legal. Fogo na Babilônia. Fire! Ó Babilá. Chama assim, ó. Eu não vim pra me curvar. Ai. Eu vim para ai conquistar. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Esse bicho tá desconsiderando o negro. Esse bicho tá desconsiderando o negro. Vai debochando. O nego é cabeça de gelo. Viaja! O nego é cabeça de gelo. Esse bicho tá desconsiderando o nego. Esse bicho tá desconsiderando o nego. A doce dupla que está estourando em Alagoas. O nego é cabeça de gelo. All I believe is what I see. Can't feel you anymore. Another day in front of me. Just lying on the floor. Esse bicho tá desconsiderando o nego. Nego é cabeça de gelo. Entendemos. Então tá, né? Então, né? Falando de gelo, esse inverno tá quente pra caralho, né? Não. Não. Não. Ok. Me sinto brisado, cara. Porque tipo... essa música brisou a gente, cara. Ah, brisou, cara. A gente. Eu gosto de escutar ela em alguns momentos. Então vamos lá. Minha próxima música, primeiro tem que contar uma história, né? Porque assim, antigamente, nos tempos áureos da minha infância / adolescência, eu fui no show do Sandy Júnior. Sim, eu fui no show do Sandy Júnior. Caralho. Do Oi, Sandy e Júnior. Ok? As folhas caindo. E aí essa dupla se separou Sandy depois do Acústico MTV. Foi uma dor no seu coração. Foi, cara. Foi porque assim... de todo mundo, velho. Foi porque assim, eles só faziam hits juntos, né, cara? É verdade, cara. Você não ouve hits da Sandy, muito menos do Júnior. O que aconteceu com o Júnior, velho? Exato. O Júnior... Tá fazendo um negócio legal, eu vejo o canal dele, é da hora, mano. Ele tá com uns projetos que ele faz, mas assim... Ele ainda canta a Sandy, eu vejo ela jogar no, naquele... Como é que é? Não era Popstar? Como é que era o nome daquele... A Sandy gosta de anal, cara. Não, mano. Ela era... Que aleatório. Não, ela tava na parte do júri de um programa da Globo que passava depois do Fantástico lá. Caguei. Que era junto com... Nossa, Suede. Aquele Paulo Ricardo também. Nossa, Paulo Ricardo. The Voice. Me avistei. Não era The Voice, cara. Tava passando... Passava de noite, mas é tão... Foda-se que ninguém nem lê. Vocês não nem pro disso, era, né? Chamava Canta Aí. Deve ser Canta Aí. Canta pra nós, deve ser. Canta pra nós. Praticamente canta isso, pra nós, exato. O programa era tão merda que ninguém nem lembra dela no júri. Então, né? E a Sandy, ela é afinadinha, né? Não tem voz boa, mas é afinada. Eu, pelo menos eu não acho a voz dela boa, eu acho enjoativa pra caralho. Sim. Mas ela fez uma música com um cara que eu também não gosto, mas essa música ficou bonita, cara. Que é com o Luan Santana. Ai. A música chama Mesmo Sem Estar. É levemente Stalker. Como aquela várias... que a gente analisou? Não, não é. Não? Essa daí é com a Anitta. É. Mas essa música é levemente Stalker também, né? O cara fala que vai estar em tudo que é lugar, bababá. Mas é uma música bonita, né, cara? Mas é difícil falar que você gosta de uma coisa do Luan Santana, né, velho? É verdade, cara. As mas tudo bem. Muito. Meteoro mas tudo da bem. Paixão. A música é bonita. Então vamos lá. Mesmo Sem Estar. Sandy e Lua Júnior. Eu tô na preguiça que sempre te dá. Quando olha no relógio já passou das seis. Eu tô na playlist do teu celular, escondido na história da música 3. Tô no teu reflexo no espelho, no teu travesseiro, sonho pesadelo. E quando acordar eu tô aí, mesmo sem estar. Tô naquela fome louca de manhã, na vontade de comer besteira no café. Tô naquela blusa que eu sei que é azul, só pra me irritar insiste em dizer que não é. Tô na solidão do elevador, no teu cobertor, no filme de amor. Seja onde for, eu tô aí, mesmo sem estar. Saiba que eu sempre tô aí. Saiba que eu sempre tô aí. Mesmo sem estar. Que tal apostar? A gente não se faz. Eu tô aí, mesmo sem estar. Eu tô na preguiça que sempre te dá. Quando olha no relógio já passou das seis. Eu tô na playlist do teu celular, escondido na história da música 3. No teu reflexo, no espelho, no teu travesseiro, sonho e pesadelo. E quando acordar eu tô aí, mesmo sem estar. Tô naquela fome louca de manhã, na vontade de comer besteira no café. Tô naquela blusa que eu sei que é azul, só pra me irritar insiste em dizer que não é. Tô na solidão do elevador, no teu cobertor, no filme de amor, seja onde for eu tô aí. Saiba que eu sempre tô aí. Saiba que eu sempre tô aí. Mesmo sem estar, que tal apostar? Já anunciou que a luz de uma nova era reluziu. E a velha estrela brilhou, que era puro como o sol refletiu. Sua onda te levou e vai ter que me deixar. Então, mesmo sem o Pedro estar aqui, eu não sei se vocês perceberam, né, Alvin? Pedro está acometido de uma doença. Quer falar que é câncer de novo, Sué? Gonorreia. É, o Pedro está com gonorreia, de acordo com o Suede. Caganeira. Não, então, eu trombei ele na hora do almoço, ele tava... ia sair pra comprar uns negócios. Não sei se é enxaqueca, é gripe, essa época do ano zoada pra caralho, sim, né? Sim, cara. Mas o fato é que, mesmo sem o Pedro estar entre nós, estamos gravando um podcast aqui improvisado, mas eu esqueci o que eu tava falando. O Pedro... Então, ele não pôde gravar, daí a gente resolveu mudar o tema, improvisamos aqui uma música que nós temos vergonha, mas ninguém sabe. Ou, enfim. É, e qual é a próxima? Que você vai passar vergonha. Caralho, você falou um monte pra nada. Suede, por que Suede? Essa eu acho que pelo menos o Tani conhece, talvez o Álvaro conheça. Não sei se é da época do Outcast. Ele acha, isso que é o eu foda. Acho. Então vai. Ele só escolhe coisas que ninguém conhece. Mas... É. Faz diferença. É tipo, eu gosto da banda Shredder's Levels da Alemanha. E talvez porra, o Tani conheça. Tem vergonha disso e tal. Daí eu gosto da banda da África, que eu tenho vergonha também. Caralho. Eu gosto da Banshin Tankinkankintown, da Coreia. Não, porra, calma. Eu pensei em colocar aquela Wing, mas você ia me matar se entrasse na música dele. Ah, mano, eu caguei. Nessa altura do campeonato, quer pôr como última, pode pôr. Não, não, a minha última tá legal. A minha última é aquela coisa de infância. Vamos lá. Ixi. Eu estava aí com os meus 14 anos de idade e era aquela época que de quarta-feira eu ia pra feirinha aqui do bairro pra comprar CD de rock. E comer um pastel. E comer um pastel, exato. Com fantaúva. Não, sem fantaúva, cara. Porque aí, eu com R$5 a gente comprava 3 CDs, né? Era promoção. Caraca. Então... Não. CDs, aquele que você... CD piratão. Pirata. É. Pirata. CD pirata de também feira. Eu fazia isso. Eu cheguei em feira... Ó, vamos lá, fazer uma observação sobre a velhice. Eu cheguei em feira na época que tinha fita cassete vendendo em feira. Caraca. Caraca. Mas eu cheguei a pegar, acho que do Nemo e do Piratas do Caribe de fita cassete, não, fita cara. Cassete de... Feira. Isso daí é VHS. VHS. Foi uma então, fita cassete que morreu antes do VHS ainda. Caraca. Não, é fita tape. Fita tape. Não, é conhecido como cassete também. É porque é esquisito que no videocassete você põe a VHS, mas VHS no, no videocassete, você põe o VHS, enfim. Esquisito. Não, tá difícil, cara. Então, estava eu lá olhando na barraquinha e achei coisas que me interessavam. Por exemplo, eu lembro que nesse dia eu acho que eu comprei um do Iron ou do Black Sabbath, e o outro que eu peguei era de um que eu não achava... Só fazer uma observação antes, cara. É uma observação engraçada. Mas... na época que eu era viciado em Backstreet Boy, eu não sabia, eu sabia ler, mas eu era muito vagal, né, pra essas coisas. Eu pegava, pô, deve ser, né? E daí eu comprei um CD num grupo de rapper intitulado de Backstreet Boys. Nossa, cara. Eu falei, pô, né? Eu li, sabe quando você lê de relance assim? Pô, Backstreet Boys, comprei, levei. E eu falei, que porra é essa? Daí eu fui ler a capa. Backstreet Boys. Ok. Que triste. Ok. O outro que eu peguei foi do Gorillaz. Que... oh, sim. Sim. Eu já tinha visto vários clipes na MTV, mas eu não tinha, não achava CD em lugar nenhum. E eu achei esse dia na feira. Aí sim. Aí essa coisa de animação, de coisa que tava começando, banda de animação, eu vi um CD lá que me chamou a atenção. Eu falei, eu vou levar pra ver se é bom. Crazy Frog. Não. Ah. E aconteceu, deu ouvir a primeira vez com estranhamento, só que a segunda vez eu já ouvi e tava curtindo a bagaça. E sim, eu tenho muita vergonha de falar que eu gosto disso. Porque assim, não é uma coisa que eu boto pra ouvir, mas se tiver tocando, eu vou saber cantar e eu vou estar curtindo o momento, tá ligado? Meu Deus, que é isso, Ed? Vocês vão ouvir agora, Dogão é Mal. Nossa, Dogão é Mal, caralho! Au, au. Caralho, mano do céu! Mano, desenterrou. Nostalgia total aqui, mas também uma vergonha alheia que eu curti também essa porra, cara. Dogão é Mal. Ai, muito é. Mal. Caralho. Mal, au. Caralho, mano, Dogão é Mal. Porra. Então, pra você que tem cachorro em casa. E isso porque... sei lá, Rottweiler. Que morde o dedo do seu amigo. Isso porque eu sou de não gosta de cachorro, hein, velho? Não, mas ele era um cachorro gangster. É, verdade. Ele tinha uma sete galo. Então, se você tem um pitbull que usa a barreta e cordão de ouro, ou, sei lá, um Rottweiler, desculpa, vai lá. Chegando, chegando, cheguei. Bow, wow, wow, yuppie, oh, yuppie, yay. Bow, wow, wow, yo. Bow, wow, yo. Bow, wow, wow. Bow, wow, wow. Yuppie, oh, yuppie, yay. Favinho na bolada, quanto quase que eu entrei bem. Mão roubada no meu lado, não tinha ninguém. Só tinha nego, dogão, ninguém. Vê se eu sou o cabulão, não sou, sou o Superman. Eu tô falando é assim o dia inteiro. Nega, ganja, passo ligeiro. E vem correndo pra cima do dogão. Quem te denuncia aí, levanta a mão. Eu tô ligado, deve tá na mente. Vai mexendo o rabo, diz que tá contente. Dog do norte, dog lá do sul. Aqui não entra poodle, metido a pitbull. Mano, cabuloso, vamos. Que tá pegando, mano? Nada, eu tô caindo fora, é o fim. Com essa cachorrada latindo atrás de mim. Scarecrow, can close your eyes, can fold your arms, you're always standing still, watching days. Então, né, eutanásia, nesses casos eu sou favorável. Deveria ser feito uma eutanásia no desenho, igual no Roger Rabbit, que o cara pega Caralho. Aquele tambor de tina e coloca Sim. o bicho lá dentro, sabe, o desenho lá dentro. Mano. Devia rolar isso com o dogão. Cara, mas era divertido. Caralho. Era bizarro, mas eu curti também. Sim, e eu muito tempo depois mas eu falar que nessa clipe mesma disso. Época você passou cerol na mão também. Não. Eu conheci não. pelo clipe, mano. A pessoa colocou no YouTube e eu conheci pelo CD. Caraca. Aí depois que eu fui ver o clipe. Eu assisti essa porra estreando no Gugu, cara. Caraca. E, tipo, não era legal nem na época, velho. Nossa, velho. Na época era legal. Não era legal. Ai, Outcast. Por quê? Essa música tem uma história, cara, que é de uma época que deu tudo errado na minha vida, cara. Podcast. Hello, darkness, my friend. Não. Foi uma época que eu trabalhava na cantina da escola, cara. E eu tinha... Sim, era da hora, velho. E eu tinha um celularzinho. E esse meu celular parou de funcionar. E isso acarretou em várias coisas. Eu fui mandado embora da cantina. Meus pais brigaram Você comigo. Você não tem celular, vai embora. Não, assim. Porque, tipo, o chefe me ligava, eu não atendia. Ah. Mas é porque o celular não tava funcionando. E ele ficou puto comigo e Às mandou vezes embora. Meu chefe me liga também. Aí meu pai ficou puto porque eu fui mandado embora e ele brigou pra caralho comigo. Enfim. E daí você encontrou consolo. E daí eu tava fuçando no YouTube e achei uma música que se chama Meu Celular Parou de Funcionar, que resumiu basicamente o que eu tava passando naquele momento. Só que. Tá triste essa história, chorando, só que, cara. Só que a galera me zoou porque o nome da banda é Pirocas Radioativas, velho. Caralho. Então, eu não mostro isso pras pessoas porque eles me zoam pra cacete. Você não mostra piroca radioativa pras pessoas? Pô, mano, você devia mostrar. Os olhos do Outcast lacrimejaram. Começa, agora. É um momento triste na minha vida, cara. Porra, okay. Mano. Ouvintes. Piroquicho. Se vocês estão escutando pelo aplicativo, sinal que o seu celular não parou de funcionar. Porém, se você está escutando no site, porque seu celular quebrou ontem. Essa música é pra trouxemos você. Trouxemos consolo para vocês. Consolo radioativo pra você. De pirocas radioativas. Meu celular parou de funcionar. Celular parou de funcionar. E agora, como ela vai me ligar? Tô fudido, sem namorada. E agora, também, sem celular. Desempregado e com cota. casa e fui pro PT. Chegando lá, ele estourou na minha mão. Tô fudido, sem namorada, sem PC e sem celular. Me ligar de novo, sei namorada, e agora também celular. Minha família me abandonou, e agora tô dormindo na rua. Tô fudido, sei namorada, desempregado e com conta pra pagar. Meu celular parou de funcionar. Meu celular parou de funcionar. Meu celular parou de funcionar. Suede, ele agora ele sabe consertar celular. Agora você consegue celular. Ele sabe. Devia ter conhecido o Suede naquela época, sim, cara. Ele resolveu meus problemas. Eu vou trazer uns celulares antigos pra você consertar. Pode trazer. Nokia C110. Pode trazer. Aquele meu celular que parou de funcionar, eu ainda tenho ele guardado. Será que você consegue? Consigo. Eu vou trazer ele, então. Se não for problema de software, eu consigo. Ah, então você não consegue. Corrompeu o software dele e ele é em Java. Ainda não tô nesse nível. Java é do Star Wars, né? É. Java The Root. Java The Root. The Root. Nossa, que bosta. Meu Deus. Álvaro. Então, gente, essa... Ah, pra gente acabar logo essa tortura. Essa, até agora, são músicas odiosas, mas essa acho que vai ser a mais de todas, cara. Será? Porque é de um gordinho que tá fazendo parafernália agora. Agora, cara, nossa. Peraí, tá no parafernália, já é odioso, né? Nem então. Nossa. E ele faz, é uma criança, praticamente. É, chama Cássio. Ele ainda é uma criança? Ele parece ser uma criança. E a música dele chama Gordinho Sexy Quer Chiclete. Ele tem dois nomes a música. Gordinho Sexy Quer Chiclete. Entre parênteses, né? Quer Chiclete. Caralho, mano. Quer Chiclete? Quer Chiclete? Vem, vem, vem. Gordinho Sexy. Mano, essa música é ótima, cara. Tá, né? Se você diz. Eu gosto. Tá, né? Eu escuto ela até hoje. Às vezes eu coloco lá. Quer aprender mais Quer Chiclete? Vem, vem, vem. Gordinho Sexy. Cássio. Gordinho Sexy Quer Chiclete. Cássio, tô indo pra morte, tá? Mas chega chiclete direito, pai. Vem, vem, vem, gordinho sexy. Eu vou te dar um chute. chiclete pra doçar sua boca. Tem que morder com calma, não pode morder com força. É fácil de aprender, só você mastigar. Se tu não aprender, gordinho sexy vai te ensinar. Quer chiclete? Quer chiclete? Vem, vem, vem, gordinho sexy. Quer chiclete? Quer chiclete? Vem, vem, vem, gordinho sexy. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, gordinho sexy. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, gordinho sexy. Quer prender mais casclete? Quer prender mais casclete? Vem, vem, vem, gordinho sexy. Vem, vem, vem, gordinho sexy. Quer prender mais casclete? Quer prender mais casclete? Vem, vem, vem, gordinho sexy. Casclete, casclete. Vem, vem, vem, gordinho sexy. Vem, vem, vem, gordinho sexy. Eu vou te dar um chiclete pra doçar sua boca. Tem que morder com calma, não pode morder com força. É fácil de aprender, só você mastigar. Se tu não aprender, gordinho sexy vai te ensinar. Cash clutch, cash clutch. Vem, vem, vem, gordinho sexy. Cash clutch, cash clutch. Vem, vem, vem, gordinho sexy. Cássio! Desistiu da vida, tá ligado? Ah, eu amei. Fala aí pra ele da bariátrica. Bariátrica? É. Ela vai bem. Não, mas e aí, como foi a sua seleção na bariátrica? Quando você chegou um dia e falou, eu vou morrer. Sim. E resolveu fazer bariátrica? Foi praticamente isso. Eu comecei a fazer vários exames e todos eles estavam dando, tipo, vai morrer. Saía tudo escrito em vermelho, sim, tá ligado? Tá morto. Letras garrafais. Tinha umas que já tava morto, já. Mas aí você fez acompanhamento psicológico? Fiz. Não funcionou. Não, então. Eu devia ter continuado. Eu não continuei, eu acho que foi isso. Então aqui está um incentivo para você. Aqui está um incentivo para continuar. Sexo. Demorou. É, meu Deus. Aliás, depois da bariátrica, pode mascar chiclete de boa? Pode depois de 6 meses. Aí, ó, tá vendo? Porque se eu engolir o chiclete, ele, ele gruda no estômago e o estômago tá sensível ainda. E aí, pode dar complicações. Lembra? Tá vendo? Tipo, você engolir chiclete, você morre. É, sim, velho. Não, então, o líquido tipo, do babalu cai no seu coração. Uma vez eu fiquei em choque pra caralho. Isso não acontece chiclete, com pessoa véio. Normal, mas quem fez bariátrica pode dar probleminhas. Mano, imagina, você acabou de fazer bariátrica, você toma uma coca. Caralho, nossa, você morre. Eu comecei a tomar coca aqui com vocês, cara. Olha, levamos ele foi pro inferno. Foi aí que eu comecei a ficar gordinho de novo. É, que bosta, né, cara? Eu tô engordando também, cara. Eu também, aí, cara. Eu engordei. Ó, eu fiz bariátrica e eu engordei, cara. Ele venceu a bariátrica. Ele sim, venceu. Cara. Isso aí. Nada impede o Alvo. Eu tô ele é um cara que tem meta. Tem meta pra caralho. Ele falou, eu vou engordar mesmo depois da bariátrica. Nossa, mano. Não, mas você não chegou, né? O quê? Ao que você era antes. Já. Né? Porque você era uma jamanta, como é? Engordei acho que uns 5 quilos. Você aí, mas... era uma porpeta. E eu era grande. Caralho. Pelota de arroz doce. Sim. Sabe, se você pegar uma colher de... Sabe, manja aquelas colheres de sorvete? Manjo. Pra pegar sorvete? Se você pegar num pote de banho e tirar uma bolinha, era você ali. Nossa. Cara, eu deitava caralho. De lado, parecia que tinha 2 pessoas. Você tem uma noção. A gente vai ter que fazer um conhecendo desconhecido. Eu dormia meio que, tipo, abraçado com a minha barriga, cara. Sabe como você dorme abraçado no travesseiro? Era a minha barriga. Nossa, tá aqui, velho. Ok, vai, vamos lá. Próxima música, eu nunca tive problema pra falar que eu gosto dessa cantora, porque eu sempre achei que ela canta para caralho, que é a Jessie J. Mas essa música em si é uma música que eu sempre tive... Eu sempre fui meio reticente em relação a ela, principalmente porque ela... Sabe aquele aplicativo Smule? Não. É tipo uma aplicativo pra você cantar junto com os artistas. Ah, eu já vi, tal. Tem de piano, que você pode tocar pianinho então, também. Então, assim. Não sei se eu sei. Mas eu uma das músicas que tocava nesse comercial, que, tipo, era sempre dividido a tela entre o artista e uma pessoa blé, né? Essa música da Jessie J chamada Flashlight. Você cantou com ela? Não. Nossa, ia ser pior, né? Se eu tivesse cantado com ela. Não. Mas talvez, vamos ver. Se os ouvintes quiserem, seria legal. Vou cantar com a Jessie J, certo? Seria legal. Mas pelo menos a gente acaba menos mal, né? E vamos lá, Flashlight. Se você se vê no escuro, sem saída, Flashlight, Jessie J. That I don't know when tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. Me lembra aquele masturbador masculino. Caralho. Que tem o formato de uma lanterna, só que tem uma vagina na ponta. Ah, tá. Sim. Que é chamado Flashlight também, aquele lá, tá ligado? É. Nossa. Devia ser chamado Flash Funk, alguma coisa assim, né, cara? É a vagina da Jessie J. É a vagina da Jessie J. Será? Podia ser bacana. Caralho. Ia ser bacana. Nossa. E chegamos ao fim de mais uma Locomo Radio. E eu peço desculpas, acho que todos devemos, né? Desculpa, galera. Perdão pelo vacilo. Você não pediu desculpa? Eu preciso pedir. Eu preciso. Desculpa, gente, não faço mais isso. Até o próximo, né? Eu não prometo isso porque cheguei em casa. Até lá tem mais músicas de gordinhos. Que tem muitas músicas de gordinhos boas aí. Quebrou meu celular e vai chorar. Sim. Logo em seguida ele vai ouvir. e a lua me traiu. E depois, agora estou sofrendo. É, e depois ele vai enfiar uma piroca radioativa. Eu sempre pensei que o Wesley Safadão fosse do Calcinha Preta, cara. Que lá eram uns malucos de cabelo. Ele não era, né? De alguma ele coisa assim? Era de uma banda assim, ele não era. Era, acho que era Calcinha acho Preta, que era Calcinha Preta, que eu lembro que tinha uns caras de cabelo compridão, eles igual a ele, assim, acho que era ele, mano. Bom, gostaríamos de agradecer a presença do nosso querido podcast. Ah, que isso, cara, que eu agradeço. Deixa eu recado aí para os ouvintes. Vocês são foda. Ah, que bonito. É isso aí. E eu acho que é isso. É isso aí. Hasta. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Beijinho pra vocês. Boa noite. Tchau. Falou. E um outro que eu já tinha ouvido. Vocês não me falam de garrafa, tá? Eu não ouvi. Colhei aqui demais. Ah, isso é, esquece isso, por favor, cara. Eu não vi a avó procurando. Isso, gente. A avó procurando, tudo quanto é canto, a garrafa aqui. Não, porque... Eu falei, não, tá aqui, não é? Não, ele é muito errado, vó. Ele é muito errado. Quer mais café? Não. Olha. Foi mal. Nossa. O que foi? Tem um isqueiro ali. Valeu. Não tô te dando, deixa eu usar agora. Ah, tá. Eu vou te dar um porrada, negro. Já perdemos.